interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Adoro! Ser âncora do bebê, péssimo trabalho! Péssimo trabalho, até hoje foi péssimo! Agora, para mudar, para melhorar, é um presente que eu me dou. Me candidato, me disponho a você, me abro para você que quiser se aproveitar dessa minha abertura para fazer um programa mais colorido, mais maravilhoso, mais chique, mais global, com Nanine, com o cast da Rede Globo. Presente que eu me dou, tá aqui, me colocando à disposição. A minha careca é toda sua. Tô à disposição. Você pode fazer o que quiser comigo. Eu sou o âncora, o melhor âncora de todos. E não para de falar. Eu sou um âncora. Olha. Que ancora só na costa italiana. Isso aí é uma crítica, né? Tem uma crítica. Ele tem muito tempo pra falar, não tem nada a dizer. Muito tempo de rádio. Vote em mim. Ai, cara. Ótimo eleitor. Olha. Péssimo amigo. Para. Você é um ótimo ouvinte, péssimo eleitor. É o partido com mais tempo na rádio. Pra mudar. Mas não parou aí, continua falando. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Chega de ir pra frente, agora o negócio é ir pra trás. 024. Neila Torrada. Ótimo, adoro. Neila Torrada. Adoro. Ah, meu, aqui, ó, bota na minha aí esse negócio, paga. Tá? Aqui, ó. Ah, cara, tô de saco tá cheio demais, desses caras aí, meu. Tá, tem que limar eles tudo, meu. Ah! É, bota na minha. Não, o bom é o LED, e o LED, essas coisas do turismo, né, meu? Tá bom, acabar com essa ladainha aí, meu. Pá, tô de saco cheio desse. Aí, meu, gerimão na cabeça, louco. Valeu, meu. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz, uma voz ativa da comunidade, não coradinho do PB, é só votar em mim, guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior, para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Guri, tá demais, hein, guri. É lamentável, ele ponto. Diminuir as lombadas em Jurerê Internacional e colocar um ele ponto em cada um dos bairros. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está conosco nas duas edições do programa, estamos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo até as duas da tarde nesta sexta-feira, 27 de agosto de 2010. Amiguinhos do Pretinho, como vão? Em Porto Alegre, pra mim tá sempre bom. Fala, Marcola! De bobeta e moletom, din, din, don. Rap é o som, que manda no Opala marrom. E aí, beleza, meu? Beleza, é queridão. É o Drum and Bass, parece, né? Pô, tá demais, hein? Tá demais. Parece, tava de casa. Se a galera pudesse ter ouvido o aquecimento do programa hoje... Excelente. Tava demais o aquecimento do programa. Cada vez mais unido, né? Foi bom pra soltar as coisas, né, cara? Demais. É muito bom isso. Muito bom. Mas eu sou a favor da discussão, da relação, amor, verdade, dedo na ferida, tapa na cara, puxão de cabelo. É isso aí. Eu sou a favor. Depois do jornalismo, verdade, é o amor, verdade. É isso aí, o amor, verdade. Eu sou a favor do amor, mentira. Disso tudo aí eu gosto mais do tapa na cara. Tapa na cara. Eu da Dolabella. Para, Potter! Eu protesto que a minha sex tá sem todas as páginas com revista de mulher pelada. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Arrancaram? Só deixei a entrevista pro Potter. Com Sócrates. Fala aí, Maurício Amaral, beleza? Cara, tudo boa. Bem, tudo muito certo. Bom. Porazinho também, né? Tô bem, cara. E não, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é a mina do Patrola. Como é que foi esse finalzinho? É meio Galatasaray. Sim. E aí, tudo? A Rodaica patrola Rio Grande do Sul, né? Obviamente. Tem a nossa querida, como é o nome dela? A Jô. A Jordana, né? A Jordana, que é a menina do Patrola Santa Catarina. Lá é o programa da Jô. Como assim, cara? Jô Soares. Não vá pra cama sem ela, né? Não, e eu quero dizer o seguinte, cara. Eu queria que nós cantássemos um parabéns a você. Para o nosso querido Cajezinho. Tá de aniversário hoje. Que é isso, cara? Muitas felicidades. Cara, vocês estão malucos. Muitos anos. anos de vida. Completando hoje, 7 de agosto. 123 anos, né? De rádio, né, cara? O Cadê que é um 700 anos. O Cadezinho que tá passando pelo momento gripão da vida. Tá num gripão. Idoso não tomou vacina. Não tomou vacina. Tá lá em cima da cama. Tomou o que não devia ao invés da vacina. Supositório, paracetamol, essas coisas tudo. Ele tá botando supositório de 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos. Troca. E os maiores, né? É nóis, Girina. Hoje é dia do corretor de imóveis. É aquele que sempre mente, é o maior mentiroso, não, profissional não, mais mentiroso. Mais uma categoria atacada aqui por Marcos Pianos. Cara, impressionante, mas não tem um dia que salve. Tem uma categoria, cara. Cara, por favor, quem se salva? O corretor de imóvel é aquele cara que fala assim, ó, em 3 meses tá pronta a obra. Pronta a entrega de chaves. Não, mas isso não depende dele, cara. Não depende dele. Cara, se tem alguém que conhece corretores de imóveis nesse programa, sou eu. Passado de Paulo Maurício, que conhece 10 vezes de endereço. Então, eu quero mandar um abraço aos 10 corretores de imóveis que me foram úteis. Ou seja, o Maurício prova que não tem corretor de imóvel legal. Se tivesse um legal, seria só um. Ele teve 10. Não, assim... O problema sou eu, não sou ele. Mas tu usa sempre o mesmo ou não? Não. Dá uma entrada no corretor sempre? O Maurício, na última vez que ele se mudou, ele preferiu fazer negócio direto com o proprietário, né? O que é o certo. Não foi, Maurício. Mas de qualquer forma, o nosso abraço ao corretor de imóveis, que é um profissional que nos ajuda a conquistar um sonho, na verdade, né? É verdade. Comprar a casa própria. Eu tenho um sonho hoje. Vender um apartamento. Qual é o teu sonho de hoje, Potter? Que o Porã volte a beber. Cara, não me incomoda, cara, deixa o cara, é chato, meu. Não, enche o saco, isso é bullying, cara. Isso é bullying. Hoje também é dia de um profissional muito importante, além do corretor de imóveis, é o psicólogo. Fala aí a categoria. Psicólogo. Psicólogo, Potter. Fala bem rapidinho. Psicólogo. Conheci várias durante a minha vida inteira, conheci várias psicólogas. Eu nunca fui, sabia, cara? Nunca. Pessoal, o Porã vai se afundar. Depois você explica aí. E aí, Porãzinho? Não adiantou muito pra mim, né, cara? Mas adianta pra um monte de gente. Adianta. Um monte de gente. Foi pra mim é que eu sempre. Por que foi, Porã? Eu queria pular a fase, né, da conversa e ir direto pros finalmente, entendeu? Não, como assim? Maioria... Não, deixa pra lá. Porã, volta a beber, Porã. Porã, uma máquina de se queimar. Tem psicólogas muito boas, aliás. Tá, eu queria dizer o seguinte, ó. Se você tem algum problema, se você acha que tá triste, que tá meio abatido pra vida, tá meio triste mesmo, vendo tudo meio cinza, procure um psicólogo. O psicólogo é o cara que pode começar a te ajudar a voltar a ver o mundo colorido. Eu prefiro psiquiatra. Mas só um pouquinho, né? Vamos ser um pouco realista agora nesse momento e pensar que nem todo mundo tem condições de procurar um psicólogo e talvez por conta disso não consiga sair da depressão e da tristeza que se encontra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então, assim, procura, às vezes, dentro da pessoa, ela encontra motivos pra viver melhor. E na igreja? No lado, no filho, na família, na casa, no trabalho. Tá bem. E o psicólogo é um profissional um pouco caro, né? Mas tem programas de psicologia baratos, acessíveis a todo mundo. É só procurar. Exatamente. Tem que procurar. Pra agendar é mais complicado. Mas tem. Mas enfim, tá bem. Hoje também é dia da limpeza urbana. Não tem. Alguma história com gari, urbana. Gari, alguma história? Tinha uma menina, uma gari, que varria a rua da onde eu morava, não onde eu moro agora. Aí tu cantava pra ela, né? E todo dia ela me acordava e a gente tomava um café junto. Assim, sério? Claro, que legal, mano. Cara, bacana. Mano, sobe aí, uma morena bonita, assim. Porã! Ah, que absurdo. Mas, cara, porã. Eu já fiz de tudo nessa vida até chegar até aqui. Tá bem, Porã. Tem que ser sincero. Cara, eu sabe onde é que eu me coloco nesse momento, Porã? Eu parei de beber e as pessoas não me reconhecem mais. Porã, eu me coloco no lugar da tua mulher que tem que ouvir isso e nem recebe pra ouvir isso, cara. Aquilo lá é uma santa. Recebe. Entendeu? Aquilo lá é uma santa. A cara da Rodaica é impagável. Aquela baixinha, eu te amo, baixinha, tu sabe? Olha, cara. É nóis que tá, é família, mano. Santa Thaís. É nóis. E agora é o Sam Porã. Tá bom. É o São Porã. Quero mandar um abraço pra rapaziada da Brigada Militar, das patrulhas especiais da Brigada Militar. Toda a Brigada Militar ouvi. Não encontrei uma patrulha na rua e os caras me cumprimentaram. Bola parede! Não, cara, muito pelo contrário. Gente bacana, gente trabalhadora, gente honesta que escuta o Pretinho. O cara me mostrou sintonia. sintonizado no rádio da viatura ainda. Olha aqui, ó, 94.3, diz ele aqui. Isso é em Porto Alegre, tamo, né? Em Porto Alegre. Tamo, Santa e Santa Maria também. Estamos sempre ouvindo Atlântida, disse o nosso querido amigo Brigadinho. Se a gente faz alguma coisa, né, digna de ser preso, né? Eles estão ligados aqui pra prender nós. Esperar isso, cara. Tá de olho, uma e 12, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Porto Alegre é a capital com o maior número de estudantes obesos. Olha! É por isso que a gente é criticado. 10,5% dos estudantes porto-alegrenses estão acima do peso. Estudantes da rede privada são os mais obesos. Ai, óbvio. Vê só, cara. Não. É, óbvio. Tu sabe que foi feita uma... Mas me parece óbvio, né? Uma pesquisa, assim, no, nas cantinas das escolas, das faculdades, não se oferece muita alternativa, assim, de um rango mais saudável. Ou é o cachorro-quente, ou é o risole, salgadinho, frito, aquele, o salgadinho, a bolachinha recheada, e isso realmente, lógico, né, faz com que é verdade. A galera fique reforçada. Na média das capitais, o percentual de obesos foi de 7,2. Rio de Janeiro e Campo Grande ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente. A pesquisa constatou ainda que 35% das estudantes que se achavam muito gordas estavam, na verdade, dentro do peso adequado. Problema de mulher. Problema de mulher. Problema de mulher. A mulher sempre acha que tá gorda e não tá. A mulher pode estar magésima e ela se acha 2 quilos acima do peso. É, sempre. Quem dera. Que coisa, né, cara? Quem dera o quê? É, o pior é o contrário. Agora 2. Olha o caso da Rodaica, Rodaica, cara. Quantos quilos a menina é um tá acima pau de vira-tripa. Olha, é um pau de vira-tripa. Quantos quilos tu... 5 e 6. Ah, para isso, cara. Ah, sério? Para, acho que tu tá precisando de um psicólogo. Olha só, tu chegou a ficar vermelha. Tu chegou a ficar vermelha agora, porque tu chutou muito alto o teu peso. Não é verdade. Do mesmo modo, eu que sei. Eu que sei. É. Do mesmo modo, 51%. Por cento das... Ah, olha. Eu gostei da risada. Sim, né? É, né? Ah. Do mesmo modo, 51% das adolescentes entrevistadas que informaram ter tentado emagrecer estavam dentro do peso normal, de novo, né? É isso aí. Mas nós todos aqui estamos dentro do peso normal, né? Acredito que sim. Eu não tô. É, o Porã tem sobrepeso. Eu não tô. É, eu particularmente tô 2 quilos assim, acima do meu peso. Eu não vou nem... 1, 2, 3, tu é gay! Tu é gay que eu sei! Ah, olha lá, meu... Essa é uma resposta óbvia pro Alexandre. Mas é verdade, cara. Eu peso 80, meu peso ideal é 85. Tô com 87, tô 2 quilos assim, mano. Bicha, cara! Não, a verdade é que tu é bem mulher, meu. Até porque o homem, que é homem, não sabe qual é o peso ideal. Hoje me perguntaram, eu não sei nem minha altura, nem meu peso. Cara, quando tu corre, Pianges, e tu te sente cansado, tu não... Polícia, eu corro da minha... Não, só com a minha. Eu tenho 1,78, cara. Isso é só. Não, sabe o que me irrita profundamente? O que te irrita profundamente? Vamos lá. Em ordem alfabética, vamos lá. Começando com A. O que te irrita? Quando um grupo de homens, assim, se reúne pra ficar tirando onda de um ou outro que tem preocupação com peso... E aí faz uma onda dizendo que o cara é gay, porque homem que é homem não tem que se preocupar com peso, pode ter barriga, pode não sei o quê. Quando o cara fala isso, no fundo, ele queria ter aquela barriga tanquinho, que nem os homens das revistas, que as mulheres gostam. Não, eles não têm autoridade nenhuma pra chamar a mulher. Pra chamar a mulher de gorda ou de magra, e muito menos pra ficar chorando na frente de revista masculina, que nem o Potter, achando a mulher bonita, sendo gordinho do jeito que ele é. Entendeu? Por que ele tem que classificar a mulher bonita, gostosa, gorda, magra, se ele não é aquele cara da barriga tanquinho das revistas? Rodaica, um homem, presta atenção que eu vou falar pra ti, Rodaica. Um homem sem barriga é um homem sem história. Ficou brava que eu brinquei contigo. Potter, foi a frase mais infeliz dos últimos tempos. Desculpa. Ai, ai, não. Se a história se carrega na barriga, o teu caso é muito triste. Isso é verdade. É, mas porque a tua barriga não é tão Rodaica, grande assim. Rodaica, só porque o homem que dá pra carregar na barriga é um bebê, e é coisa de mulher. Rodaica, na boa. O homem tem que ter um pouquinho de barriga. O cara é muito sarado. Maurício, ele pode ter até barrigão. O que ele não pode é abrir a boca pra julgar a mulher e dizer que mulher tem que ser gostosa ou isso, aquilo, se ele não é. Mas o cara que é muito malhado há de se desconfiar, né? Não, mas eu não... Nem é a minha preferência. Nem é a minha preferência. Eu tô dizendo que o cara não tem autoridade autoridade pra abrir a boca pra falar qual de qual é a tua preferência a propósito? A minha preferência é minha, não interessa pros outros. Babi, os dedinhos rolando. Vamos ao segundo destaque do Clique RBS. Por favor. Liminar proíbe cobrança. Olha! Liminar proíbe cobrança de ponto extra da TV paga. Alô? A Justiça Federal... liminar proíbe cobrança de ponto extra da TV paga. Tá uns 8 lá em casa. Pois é, tu vai hoje tu paga por 8 daí. Sim. Se tu bota 8 pontos. Há um bom tempo já se discute isso as operadoras continuam cobrando. A Justiça Federal concedeu liminar em Joinville, Santa Catarina, com efeito para todo o país, determinando que a NET, a Sky e a Embratel não cobrem valores relativos a ponto extra. A programação do ponto principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, o chamado pay-per-view, deve ser disponibilizada sem cobrança adicional para pontos extras instalados no mesmo endereço residencial, é claro. Inclusive o pay-per-view, hein? É, foi o que eu falei. Eu assinei um canal pra homens lá, o For Men, bate demais. Tá na época de aniversário. Tá escrito lá, para homens. Ah, sim, claro, sim, tá claro, certo. Claro. Achei legal. É que faltou, entre parênteses, que gostam de homens. Não chegaram as mulheres ainda, cara, mas eu acho que elas vão chegar. Passei a madrugada assistindo ontem. Então, o fim de semana elas vão chegar, mano. O que é verificado na prática, porém, é a cobrança pelo ponto extra de forma disfarçada sob a nomenclatura de aluguel de decodificador. O consumidor, quando adere ao serviço, adquire um pacote contendo vários canais. É, portanto, seu direito usufruir mais de um canal ao mesmo tempo, utilizando em toda a plenitude o sinal de telecomunicação que adquiriu. É, isso aí. Bom, se fosse por isso, então ele pode ter 190 pontos da NET em casa para ver todos. E não pode ser cobrado por mais de um. É lá na minha casa, no quarto, na sala. Qual é o limite daí? Tipo, daí eu contrato a NET. Digamos que na tua casa... Tá, mas aí todo mundo vai ter 4? Se quiser, sim. Tá, mas peraí, eu acho justo. Não tem um... Tu não tem um aparelho... Não, sabe que não tem uma regra? Tu não tem um aparelho de telefone? Sim. Tá, e tu quer botar extensão no teu quarto, no quarto do teu filho, na tua sala e na tua cozinha? Sim. Pode, não pode? Pode, mas tem que comprar o aparelho. Ok. Eu acho justo a NET cobrar o aluguel do aparelho. Mas aí é que é a cobrança. Não, eu acho legal. Aí tu vai pagar um aluguel mensal pelo aparelho? Claro. Não. Mas aí tá o detalhe, Marcos. Tu não paga todo mês o aparelho de telefone. Não, tem detalhe. Não, aí é um comodato. O telefone eu posso comprar. O decodificador não posso comprar. Só se comprar na fronteira, lá no Uruguai. Se for, pirata, né? Por exemplo, Não pode. Pode comprar. Decodificador não pode comprar. Mas a empresa de televisão, a TV a cabo vai ter que disponibilizar decodificadores a preço tal. 300 pila mais um, ok? 300 pila eu combo, agora para de me cobrar. O da Sky tu compra. Quando eu cobrei os 300 pila, deu, parei de pagar. Mas pode ser 300 pila parcelado em 12 vezes. Pode pagar na tua conta. 12. 12 vezes e nunca mais compra. Nunca mais. Isso. Em 3? Aí o ano que vem tem que pagar de novo. Só que é o seguinte: ela não pode te vender esse aparelho, cara. Ela te aluga, eu não sei como é que é o sistema. Mas são três empresas aí. A Sky, tu compra o aparelho. Mas é que tu não tem contato com o cara da Sky. Um cara da Sky não vai na tua casa e instalar nada. Tu compra antena, tu instala antena, tu recebe o sinal pela antena. Não. Claro, cara, o cara tem que instalar porque tem que mirar. Não é botar antena, tem que mirar no satélite. Lá em casa minha mulher recebe o cara da Sky todo dia. O cara vai lá todo dia dar uma ajeitada. E aí o cara coloca a tua mãe no Sky. Lá em casa, lá em casa. Vai instalar antena. Lá em casa, a Sport TV na sala é 39, no quarto é 48. Não sei porquê. Tem um problema assim lá em casa. Meu Deus. Bom, fim de semana vai ser de inverno novamente no Rio Grande do Sul. Beleza. E de verão em Santa Catarina. Mas que beleza! Que loucura para os gaúchos! Hoje e amanhã segue o quadro de tempo instável. No domingo, uma nova frente fria chega ao estado, reforçando a chuva. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, trazendo então a queda da temperatura ao longo do dia. Domingo. Em Santa Catarina, pelo menos até domingo, as temperaturas permanecem mais altas do que o normal para esta época do ano e o sol aparece entre nuvens em todas as regiões. Sabe que nessa madrugada eu me acordei às 4:30 da manhã com um raio que estourou próximo ao meu carro, que fica na rua, né, na frente da minha casa. Quem mora num condomínio daquele gabarito e deixa o carro na rua, Porã? Não, mas é que o carro é na minha a minha vaga de garagem é na frente da minha casa, entendeu? É na rua? É na rua. É na calçadinha. Na rua, assim. Vaga, na calçadinha. Ao relento? É uma fuleiragem. Mas aí é o seguinte, cara, 4:30 da manhã, velho, estourou um raio e disparou o alarme do meu carro, eu saí na chuva, que bom, de cueca, jaquetinho e cueca, né? Jaquetinho e cueca. De couro, de couro, mano. Ai, que amor! E aí, cara, um cheiro de queimado, velho, por causa do raio, assim, no ambiente, entendeu? Fiquei olhando. O vizinho do lado da guriazinha, é uma descarga elétrica, né? Cara, loucura mesmo. O barulho que fez, a sogra na casa dela essa noite. A guriazinha de 10 anos, a casa. Ô, cara, mas tu cuida quando for sair pra rua, assim, tava certamente debaixo das cobertas, né? No quentinho ali, agarrado na Thaís de conchinha. Sim. Aí foi lá na rua, conectado. Uma troca de temperatura absurda. Mas o Poré é forte, É. Não, mas, cara, mas eu saí com pegou uma gripe assim. Eu saí com a jaqueta, só de cueca, né? Bom, enfim. Também eram estes os destaques comentados e olha, bota comentário nisso. Foi longe. Do Clique RBS, cara. 1:22, Marcelo! É verdade! Marcelo, quanto papo furado, né, minha? É verdade, cadê o jornalismo? 2 minutos de injeção de linguiça, de informação desencontrada. É verdade, gente, Marcelo, que não sabe nada sobre nada. É verdade, Marcelo. Se net paga, não paga. Se instala, não instala. Estourou o raio. Agora eu quero saber do raio que estourou na casa do Porã. É verdade. Vai tomar banho, Porã. Vou tomar. Vai tomar cerveja, vai encher a cara, rapaz. Marcelino. Aproveita a vida. Eu tô tomando cerveja, Marcelo. Cala a boca, Féter. Cala a boca, tu também. Fica quieto aí no teu canto. É verdade, cala a boca, Féter. Furada, e aí a Rodaica também dando opinião sobre homem de barriga, sem barriga. É verdade, que saco! É verdade! Posso dar notícia, informação? Não pode! Importante. É só fazer um elogio da tua camisa. Vamos direto pro assunto aqui. Tá numa fase camisa. É uma... uma bicha velha mesmo, né? É verdade. Reparando na roupa do amigo. Eu vou embora então, mano. Me dá essa notícia pra cá. Uma húngara que leiloava a virgindade na TV mudou de ideia. Mudou de ideia? Chegou a receber a oferta de $20 mil. 20 mil? Mas ela... 200 mil. 200 mil dólares. Tá valendo. Jovem tinha decidido leiloar pela primeira vez pra ajudar sua família. É verdade. Leiloar a sua primeira vez. Queria comprar um AP. Ao desistir, ela justificou que não seria capaz de fazer isso. Um adolescente engoliu um apito para cães e o objeto vai parar no pulmão dele. É verdade. Passou na epiglote ali. Retirou o objeto do pulmão após passar por uma cirurgia. Engoliu um apito, foi parar no pulmão. Quem aqui, né? Nunca engoliu um objeto não identificado. Apito pra cães não faz barulho, né? Não é... silencioso, só os cães, só a frequência dos cães. E guerra de protestos em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. É lá em Columbus. De um lado, strippers de uma casa noturna, de outro, fiéis de uma igreja. É verdade! Quem ganhou essa batalha, Marcelo? Durante a semana, os fiéis protestam em frente ao clube de strippers. Olha as imagens. E logo mais à noite, voltando a se divertir. Essas imagens são de dentro do clube de striptease. Olha, pedindo. Olha lá os fiéis. Os fiéis pedem o fechamento do local. E ali dentro está o padre da igreja. É verdade, mano. Alguns outros fiéis que decidiram mudar de lado. Olhando o strip. No fim de semana, as strippers protestaram na frente da igreja pedindo fechamento da instituição. É verdade, Marcelo. Os strippers lá tudo peladão na igreja e o padre ajoelhando com o terço na mão. Que é isso, Marcelo? É verdade. Marcelino. É verdade, Peter. Obrigado, Peter. Marcelino. Obrigado, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Vai dar aí, quem mesmo. Manda bala aí, tá tem tirando coisas cutícula. Que todo homem deveria saber sobre o cérebro das mulheres. Não, não trouxe, porque eu não trouxe o cortador, né? De cutícula. Senão cortador eu estaria tirando, com certeza. Ela realmente tem uma intuição incrível. A intuição feminina é mais biológica do que mística. Durante sua evolução, as mulheres precisaram aprender a descobrir as necessidades de bebês que não sabem se comunicar corretamente. Para isso, elas aprenderam a ler as suas atitudes e descobrir seus pensamentos. Com o passar dos anos, elas ficaram realmente boas nisso. Tanto que essa habilidade não é limitada aos seus filhos, mas também é usada nos namorados, maridos, chefes e até em completos estranhos. Que loucura isso mesmo, né? Que loucura. Como é que explica, né? Tá aqui explicado. Não, pois é, é. Como é que buscaram a explicação? Ela descobriu que, por que, que o nenê tá chorando, uh-huh, né? Não fala. Sim, não, mas o nenê chora por dois, três motivos. Fome, dor de barriga e clube sono, de futebol. Sono. Cansado, né? E sono. E mulheres, mulheres. Mas assim, ó, vamos combinar isso aí. É uma mulher antiga, né? Mulher moderna, preocupada com tantas coisas, já perdeu essa intuição e, inclusive, perdeu a percepção com relação ao filho. Hoje em dia, muitos homens são mais sensíveis ao tentar descobrir por que que o bebê tá chorando e outras coisas mais do que a mulher moderna, que hoje em dia se preocupa, pega carro, dirige, vai trabalhar, vê, dá, enfim, tem um caso amoroso cabeleireiro, com o chefe, cabeleireiro e tal, tipo, a unha, é, a roupa, liquidação, de falou, noite, amigo. Poço de sensibilidade. Veja. Poço de sensibilidade. Claro, eu não sei como é que eu sei caminhar na mulher, rua, se relacionar com ninguém. A alma feminina, ela foi se destruindo com o passar do tempo, com a chegada da modernidade, é aí, da mulher moderna. Ela é uma mulher assim que toda aquela sensibilidade, aquela áurea, aquela alma feminina, ela morreu. Isso começou com o voto, né? Ela exato, murchou. Acabou. A mulher hoje em dia não limpa atrás do fogão, cara. Ela não existe mais mulher que limpa atrás do fogão. Exatamente. Acabou. Cara, eu fico impressionada. Eles estão fazendo pra te provocar, cara. Não, é eles pensam assim também. Amigo ouvinte, se um dia tu encontrar uma mulher que limpe atrás do fogão, casa com ela. Não há homem que pense assim. A minha avó, ela tinha intuição, olha, acho que tem um pó atrás do fogão. Ela ia lá e limpava. E vai, ela também limpava. Tu imagina, ela chegava, não tinha limpado o fogão, tá o teu vô. Ei, para o fogão, velha! Que barbaridade. Meu avô falava assim, muito relaxado. Muito bem, Mago. Ai, que beleza. É. Quer mais, Odaika? Demais, demais. Quem é mais que tem aí, Odaika? Eu acho que eu nem vou falar. Não, não, vai. Fala aí, que nosso é papel é esse, Odaika. A mulher muda todos os dias. Ah, isso é verdade. Meu sonho é uma não. mulher muda todos os dias. As mulheres são afetadas por seus ciclos menstruais todos os dias todos do mês. Todos os dias? Nossa. É que os níveis de hormônios estão se alterando constantemente e o organismo os acompanha, tornando-a mais sensível, mais durona e até mudando a sua aparência. Eu gosto quando a minha mulher tá bigode. Mais durona. Eu gosto de bigode, mulher. 10 dias antes da ovulação, as mulheres tornam-se mais sexualmente disponíveis. 10 dias! Uma semana depois, elas ficam mais carentes e caseiras. Aí que fica o dengo. E escolhem assistir um filme em casa, em vez de sair pra uma balada. É verdade! Já na próxima semana, elas ficam choronas e irritadas. Então, tu tem 10 dias por mês pra ser feliz. Tá? E uma tem que ter 3 mulheres, né? Parece cara? Que a semana... Pra cada dezena... A semana chorona e irritada parece que é a que mais dura, que mais né? Dura, né? É a que mais dura, né? E tem duas coisas que me... Assim, eu fico impressionado. Não, não, nem fica, não fala. Tá, agora tu vai falar. Não, agora tu vai falar. Agora fala. Agora abre esse coraçãozinho. Fala, Alexandre. É quando a Rodaica não tá aqui, tu fala. Agora tá com medo. Aliás, fala bem mal de mim quando eu não tô o aqui. O quê? É, que isso? Porque toda hora no Twitter me manda algum recadinho. É verdade. Se tu ouvisse agora o que o Fetter tá falando, cara, ele dormia no sofá hoje à noite. É gente maldosa. É o que mais entendeu? Tem, é o que mais e que tem, que não Fetter. Entende, não alcança uma colocação. Aham. É isso aí. Isso é verdade. Não, e digo mais, a culpa novamente é da Rodaica. Ah, com certeza. Porque a Rodaica incentiva esse tipo de feminismo não, patrulhador. Cara, não, eu não concordo com isso. Aí, eu não sou nem um pouco feminista, tu é machista. Não, olha não, tudo não, que tu acabou de dizer antes, tu é machista. Eu não sei. Sensível. Tá preocupado com a mulher limpar atrás do fogão, tem instinto pra saber que tem sujeira em casa. Agora, tu é uma pessoa debilitada, Bianca. Tu não te conhece feminista? Tu não te considera é feminista? Eu não sou feminista, eu sou feminina. Tem alguém feminista no mundo, então? Tem, mais claro feminista que tu? Não, óbvio, eu não sou feminista, eu sou feminina. Tá. E aqui eu acabo assumindo um papel de feminina um pouco mais atuante. Feminista? Feminina, porque vocês são muito machistas, não. Então tudo que eu falo acaba virando... Ok, então esse teu feminismo cria um secto de fãs, de meninas que ficam querendo pensar que nem tu, e aí falam que o teu marido tá falando uma bobagem, e aqui que na verdade é uma declaração tranquila. Não, é que as mulheres entendem as coisas de um jeito diferente dos homens. Tu tá cultivando isso aí, Rodaica. Vocês estão cultivando o machismo nesse programa. Não. E as mulheres que são instintivas e entendem o que tá acontecendo. Eu tenho um texto esclarecedor da nossa ouvinte, Cláudia, que é advogada de Joinville, casada e feliz, diz ela aqui, possível. Que eu vou ler depois do intervalo, porque agora tem os clá-clá. Cadê? Cadê? Tava aqui. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Estou me mudando de uma casa para um apartamento e terei que vender a mesa de ping-pong que tenho na garagem. Ou tênis de mesa, como queira. A mesa é de compensado, da marca Speedo, tem 10 anos, mas está em ótimo estado. Na verdade, tem muito pouco uso. E é o lance da mesa de ping-pong, né? Comprou a mesa de ping-pong, pá, comprou a mesa de ping-pong. Jogou 3 vezes, nunca largou mais jogou. Pai, eu fui jogador de ping-pong, de tênis de mesa. Bom, tem 10 anos, mas está em bom estado e o único senão é um arranhãozinho de uns 15 centímetros que um amigo tosco fez quando tava jogando. A mesa tá em Porto Alegre e pretendo negociar a mesa por volta de R$200. Eu diminuo o preço se o comprador vier buscar. Contato e pedido de fotos para mesapingpongpoa@gmail.com. mesapingpongpoa@gmail.com. Ô galera do Pretinho, tem uma super oferta para ser anunciada aí por vocês. Super minha tia oferta. Me trouxe de presente de Buenos Aires um tênis Nike Shox NZ SI Plus. Nossa, preto senhora. Lindo. Só que o número do tênis é 38 e eu calço 36, ou seja... É presente de tia, né, presente tia de consegue. Grego, é. Mas tia sempre dá esse tipo de presente, bem pra todas as minhas filhas. Eu botaria algodão na ponta, se fosse ela. Pede pobre, não tem número. Ah, isso é verdade. Não, é bom, enfim. Ele tá vendendo aqui o tênis por apenas R$300 de Barbada. Ah, é caro, ela, hein? Perdão. R$300 de Barbada. Nas lojas está por R$650. O tênis está na caixa com todas as etiquetas. Contatos pelo e-mail vendonike@hotmail.com. Um grande abraço da Fernanda. Maurício, obrigado, ontem estava arrumando uma janta com Vendo Rainha. @hotmail.com. Vendo Rainha Iate. Vendo Rainha Iate. Maurício Samaritão, tá, vamos sair pra jantar e vendo Rainha. Vamos, acho que amanhã não dá, Vamos faturar? Vamos faturar, Almir, rapidão, Almir. Tô vendendo aqui um stupid phone. O quê? Stupid phone. Não é um smartphone, é um stupid phone. Stupid phone. Só faz ligação. Só faz ligação, recebe e faz ligação, mas tá com um defeito justamente nesse aplicativo. No aplicativo de receber. Fora isso, tá ótimo. Ótimo estado, quase sem uso. Só não consegue receber e fazer ligação. Telefone pra contato 7070. 70 e se não der 70 novamente. E também o anúncios almir@almirketim.com. Vai lá, ponto rodaikfetter.com. Reunião dançante. Reunião dançante, Almir, amanhã em Novo Hamburgo, no Velfarre Bistrô. www.velfarrebistrô. Isso, ali na Pedro Adams Filho, 4547, 10 da noite, pra dançar o som do Discorama. Aliás, amanhã também tem o nosso querido Luciano Costa fazendo a festa Discorama em Caxias do Sul. Então é show de intervalo, voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Para os maiores sucessos. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Para todo mundo pelo site atlântida.com.br. Mais de 3 milhões de acessos no mês passado. Jolly. O site da Atlântida. Estamos aí esperando para ver o número, o fechamento do mês de agosto. Tô fechando aqui o número, Magnata. É, Magnata. Vamos nós aí, do Brasil. Agora no Pretinho Básico. Bola! Nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pepper, caiu o leão, doutor Pepper. Ah, caiu o leão, não demorou. Não é mais o técnico do Goiás. Não é uma semana de bichos no futebol, né, cara? É, tá bem a Paulo Henrique Ganso ontem descobriu que tem um problema no joelho, vai ficar 6 meses afastado, não vai nos brindar mais. Não joga mais. Toda a sua elegância. Condição do Lula. Presidente Lula, cara. É, data bem a que isso, velho. O Silas vai ir pro lugar do leão lá no Goiás. Estão dizendo que o Silas vai pro Goiás. É, batamento, de tarde tem a final da Supercopa da UEFA, que é a Recopa deles, doutor Pedro. E já começou a Recopa aqui, né? A primeira partida entre a LDU e Estudiantes na quarta-feira foi 2-1 LDU em LDU. E hoje é Inter de Milão com o Atlético de Madrid. Um jogo só aí, lá na... em Mônaco, o jogo. O gordo Ronaldo vai voltar pros campos esse final de semana, doutor Pedro. Lá vai jogar, é. Tá aí, tá na linha, o gordo. Alô? Tem que procurar aí, nome. Alô, gordo. Alô, tô sempre aqui. Sempre na linha. Tá confirmado, hein, gordo? Vai jogar contra o Vitória? Vou jogar, vou meter uma bucha e vou ficar feliz da vida. Mas, gordo, Pô, tô sentindo um cheiro bom nesse estúdio aí. Tá, tem a Rodaica, tá por aí? Tá aqui a Rodaica. E aí, beleza, loira? Mas tu tem um telefone que sente cheiro agora? Tem um, eu tenho um smart, the smartest phone. O mais smart de todos é o meu telefone que sente cheiro. Sei. E pode ver através da roupa também. A Rodaica não gosta de homens que usam, que tem teta. Tu tem teta? Eu tenho teta? Duas. Três. Duas. De repente convido pra comer uma pizza agora. Tá afim de comer uma pizza comigo hoje? Eu odeio pizza. Ah, não, mas um rodízio de pizza é demais, olha. É um pouquinho. Eu acho que eu sou o único ser humano da face da Terra que não gosta de pizza. Um rodízio então, eu vou tentar um outro convite, um gastronômico, quem sabe então. Um camarãozinho. Com arroz. Um camarãozinho é legal, tá me convidando. Não, eu faço fazer o prato mesmo. Eu mesmo faço. Tu faz? Uhum, cozinha? Na verdade, tu pede pra duas pessoas, né? Lavo, cozinho, tudo. Pra mim e pro Alexandre, no caso. Não, pra ti e pro Ronaldo. Ah, o Mangola pode deixar fora. Rodaica, se tu quiser camarão, tem que falar comigo. Deixa esse gordo aí. O Mangola pode deixar fora. Deixa o Mangola lá. É que tu tá errando no cardápio. Eu gosto mais um salmãozinho mesmo. Você vai no banheiro sempre na hora errada. Vai dar, salmãozinho, cara. Por que ele não tá aqui pra flagrar isso? Salmãozinho. Salmãozinho, é. Então, o gordo Fetra tá chegando aí, meu. Opa, faz, um abraço faz. Então, queridos. Até mais. Tá bom, então. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, doutor Alceu. É nóis, então. Era isso de bola nas costas. Queria ler o texto de uma amiga aqui, de uma ouvinte, Cláudia, advogada de Joinville. Ela diz que após escutar a lista das 30 coisas que mais odeio nos homens, lida pelo Mr. P, teve pena de algumas mulheres amarguradas. Oh. Uma mulher escreveu isso? Isso mesmo. Nossa, que tal? A diferença, deixa eu ler até o fim, tá? A diferença entre os sexos é o que nos leva a uma relação sadia e longe da monotonia, diz ela. Querer um ser que se molde aos nossos desejos é sentenciá-lo à pena de morte. Viva as imperfeições masculinas, aos domingos de futebol, aos happy hours com os amigos, às coleções de inúmeros itens indispensáveis que se amontoam em meu apartamento, que inclui desde jogos de infância, videogames, tampinhas de cerveja, a pranchas de surf dos amigos. Se quero viver e ter minha individualidade preservada, também tenho que deixar viver e respirar. Se quero minhas tardes livres no cabeleireiro, no shopping ou mesmo debaixo das cobertas, minha coleção de sapatos e bolsas e meus happy hours com minhas amigas, como posso proibir que meu amado também se divirta? Sinceramente, a mulher que proíbe ou restringe a liberdade, seja ela física ou de expressão do seu companheiro, o faz por pura insegurança ou ainda por não ter amigas. Um viva aos homens livres! E aí ela coloca entre parênteses... Livres, né? Que não se entendam libertinos. Ah, e um viva às mulheres bem resolvidas. Viva! Beijos, meus queridos e minha querida. Mandou aqui a Cláudia, de advogada de Joinville, Santa Catarina, casada e feliz da vida. Ah, e ela pede um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Todo então, advogado obrigado. Gosta de dizer que é advogado, né? Gosta. Eu nunca vi aqui um jornalista dizendo, sou jornalista, sou jornalista. O advogado, ele acha que ele fala assim, ó, sou advogado. Bom, agora vem com isso. Respeita que eu sou advogado. Não, eu acho que é autoestima, entendeu? Assim como nós temos aqui. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui um anúncio que a Maxim Peugeot fez nesse final de semana, apresentando o seu diferencial em relação à concorrência, que é a equipe de vendas. Os vendedores e as vendedoras da Maxim Peugeot. As vendedoras estão muito entendeu? Bem, sair, então, neste feirão do Iguatemi que vai ter nesse final de semana da Maxim Peugeot. Sabe o nome daquela morena ali? Eu já te passo. Thaís, o nome dela. Você entra no site grupomaxim.com.br e escolhe o vendedor ou a vendedora quem quer comprar o carro. Vai lá no Iguatemi, vai ser atendido por ele ou por ela no feirão da Maxim Peugeot neste final de semana no Iguatemi. Muito bem. Vai daí, Potterzinho. O nome do título do e-mail é Creminho no Rosto. Oba! Posso continuar lendo? Claro, durante muito tempo tu pediu pra eu passar creminho no teu rosto, né, Porã? Deixa que ele vai, Porã. Baixo. Meu nome é Henrique e sempre estou ligado no Pretinho. Há alguns dias ouvi a reclamação de uma moça sobre a influência das ideias de vocês sobre os homens, pois a minha namorada veio com um papinho de: nossa, como a tua pele do rosto tá ressecada e com frio. E vou pegar o meu creme pra passar hidratante, pra passar nesse teu rosto. E aí ele, cortei logo com a seguinte frase: quem ouve o Pretinho é homem e não passa creme no rosto. Boa! Segundo o Henrique... Racheza se espalhando. Segundo o Henrique, é lógico que ele arrumou uma briga, mas isso faz parte de um casal que se ama. Valeu e venho conferir a vinícola Donguerino. Donguerino.com.br, não sei onde é. Donguerino. É Bento, é bom. Tá bem. Vai daí, Marcola. O Regra de Três mandou aqui o nosso ouvinte, Toninho Carlos de Blumenau. O Toninho, meu. Como é que tá? Tô aí, né? Matando o cachorro a grito. É difícil, né, meu? Tá difícil, meu. Esse inverno que não acaba, meu. Pelo menos... Sul, meu. Eia, brincadeira, meu. Aqui é frio pra cacete, hein, meu. Muito frio, né? São Paulo lá, meu. Oi, brincadeira. Não tenho mais calefação, não tenho mais nem o colchãozinho. São Paulo tá ruim o negócio, né, não viu? Não volta pra São também. Paulo, tá, né? É uma delícia também. O arzinho em São Paulo. A umidade Paulo. Do ar tava baixa não lá. Não tenho, né, mais nem dinheiro pra voltar pra São Paulo. Não. Eu tô mal aqui. A gente faz uma vaquinha pra ti. Vai daí, Marcola. Super Nintendo tá pros videogames, assim como o Sylvester Stallone tá pros filmes. A dança tá pro nerd, assim como a física quântica tá pro personal trainer. Não é? Nerd não sabe dançar. É isso aí. Mas eu não sabe fazer. Eu morava com o nerd, o feto, e o feto não sabe dançar. O Calypso tá pra humanidade assim como o penhasco está pro suicida. Muito o Rubinho tá pra Fórmula 1, assim como o goleiro Sérgio tá pro Palmeiras. Bah! O segundo goleiro eterno do Palmeiras. Homenageado pelos 300 GPs, né? Uma homenagem da Williams, com até o avô dele mandou mensagem. E é um cara muito considerado entre os pilotos, cara. Não, não ganha de ninguém. É o cara que mais disputou grandes prêmios. 300 GPs. E aí nunca ganha de ninguém, nunca fecha ninguém. É o mais legal, né? É o mais legal. E pra terminar, o Douglas está para o Grêmio, assim como um poste está para uma máquina de lavar. Inútil. Cuidado, hein, é cara. É mais ou menos isso. Aquele... Do Douglas. Não é momento, não é momento. Desabafo de um gremista. Não é momento. Vocês já viram? Não é momento. Posso dar uma dica de Twitter aí? Os gremistas estão indignados. Qualquer coisa que se diga, quer dizer... Não estamos não, meu! Não estamos não! Peraí, não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem um vídeo na internet, no YouTube, chamado Desabafo de um Gremista. Um que é o mais acessado, que virou até matéria na Zero Hora dia de ontem, com um garoto que está sendo, inclusive, ameaçado pela torcida, né? Porque, tipo, a torcida agora... A torcida tá achando que esse cara aí, enfim, que defende o Grêmio... Qualquer declaração de cabeça quente é complicado. Ameaçaram matar o presidente do Grêmio esses dias também, né? O Duda Crefe hoje numa entrevista... Mas tu viu como é que é, né? Por e-mail o cagalhão é o cagalhão. O cara é corajoso, viu o que aconteceu? Né? O mandaram covarde e-mail. Se manifesta através dessas coisas, exato, né? O presidente do Grêmio foi ameaçado de morte por e-mail, prestou queixa e tal, e aí intimaram o Magrão, cara. E o Magrão disse: pai, eu tava de cabeça quente, não é nada disso, a gente nunca ia te matar. Que beleza. Ah, é. Macho por e-mail é demais. Mas é hora de hoje. É demais. Realmente o assunto é super relevante. Vai rodar aqui então. O Gustavo Teixeira de Charqueadas mandou as razões pelas quais você ainda está solteiro. Ó, ah. Oh, Potter. Faz corninhos em fotos de casamento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu faço direto, eu faço sempre. Assim. Mantém um diário dos seus sonhos. Ah, isso o Potter mantém. Eu mantenho o diário. Eu já li algumas vezes. É presidente de um fã-clube. O Ben Affleck. Já disse a frase: isso é tão Sagitário. Pelo amor de Deus. Como tem gente que tudo justifica pelo signo, né? Isso é tão Sagitário. O cara te olha assim, tu tá com uma cara ruim, porque tu é ariano, né? Aí tá. Mas aqui algumas tu matou coisas uma pessoa. Tem a ver mesmo, escorpião. Cara. Ah, escorpião? Ah, não, é porque é escorpiano. Vive no mundo da lua, É. Aquariano. Obrigado. Você posou sem camisa no Orkut. Por isso está solteiro. Já escreveu poesia na mesa de um cybercafé. Meu Deus, cara. Tem um livro de sudoku do lado da cama. Sudoku. Tchê! É uma palavra cruzada com números. É. Ah, aquele. Como é difícil, Guilherme. É, isso que é pra bem espertos. Bem espertinhos. É melhor ser solteiro pra praticar. Se diz um vegetariano. Eu sou vegetariano, vai ver, é por isso, né, magnata? Eu não tô pegando mais ninguém, até a vesguinha largou fora. Mas eu vamos estar com a tribo de Já em Rio Grande, hein, magnata? Lá no São Patrick, promoção tá da Atlântida. Claro, a banda do meu primo lá e do ceguinho amigo dele. Você deve estar solteiro também porque cria iguanas. Ou porque usa roupas apertadas de ginástica. Ou ainda porque grita as respostas no Show do Milhão. Caramba! Ou porque dorme em lençóis dos Smurfs. Pode ser. Ah, é, dormindo nos lençóis. Muito bom, hein? Bom demais. E aí, Porazinho? Olha, cara, fim de semana tá aí. É, eu tenho verdade, uma lista aqui, Porazinho, de coisas de pobre, né? É nóis. Verdade. É nóis. O pobre é o ser humano que mais espera o fim de semana também, né, cara? Né? Sim, até porque... O pobre adora fim de semana. O rico, pro rico, fim de semana tem outra conotação, né, cara? O fim de semana é pra sair fora da cidade, sim, pegar passear, o seu jatinho, pega o seu avião, um helicóptero, vai pra, né? Vai passar o fim de semana, vai jantar em Paris, pega o vai helicóptero jantar em Nova York. Vai pra Jurerê Internacional, que nem o guri, é, né, outra história, isso, né, cara? Nós, não, pobres, esperamos o fim de semana pra simplesmente e descansar. Né? Não precisa esperar o final de semana pra fazer isso, né? Também não. Ele faz na terça, na quarta. É. Não, olha, tem final de semana. Aliás, a primeira coisa de um rico é... Final de semana? Que... É, sim, mas quando quiser, né? Aliás, tem umas fotos maravilhosas, né? Do Orkut no blog do Pretinho, que tem muita pobre, gente, assim, sem condições financeiras, né? Botando suas fotos no Orkut. Mas vamos lá! Mas comprar uma câmera tem dinheiro, né? Ah, mas aí vai 36 todo vezes, mundo, né, tem meu? Câmera, cara. Coisa de pobre, imã de geladeira. Agora os caras vão criticar porque a gente dá os imãs de geladeira. Pô, do PB. É porque, né? A gente é pobre, os cara. Os imãs do PB. Porra, pobre... Mas é coisa de pobre. É, coisa de pobre. Pobre adora essa porcaria, né, meu? Essa que é a verdade. Adora, cara, adora. Né? Tu tem na tua geladeira? Tenho vários, então, cara. Óbvio. Nunca tem dinheiro pra comprar nenhum pãozinho francês, mas tem todos os imãs de todas as pizzarias, mano. Tá ligado? Nunca pede, mas tem, mano. Outra coisa, espremer espinha, cara. Isso aí, cara, olha, meu. Eu, é coisa eu, de pobre, cara. Quando eu era mais pobre do que sou hoje, cara, tinha umas namoradas que queriam espremer minhas espinhas. Eu tinha espinha, cara. Eu fiquei com um trauma disso. É, mano. Mesmo, cara. Um trauma. E é isso aí. Tua mulher não espreme teus cravinhos hoje? Não, minha mulher espremeu outras coisas hoje. Sexta-noite... Furúnculo. Ah, furúnculo, tá. Eu tô mal, meu sangue tá podre. Sexta-noite, tu duro, longe, sem um puto, cara, no bolso, na pode varanda da casa da namorada, ela tá lá, espremendo tuas espinhas das costas. Além de pobre, é nojento, né? Depois infecciona tudo e vira aquelas coisas, aquelas perebas. Estrogonofe, né, mano? Estrogonofe, mano, é o prato preferido do pobre. É verdade. Com batata palha. Com batata palha é luxo. Que tu mais gosta de comer? Ah, estrogonofe. Batata palha comprada no super, né, cara? Porque existe a batata palha do rico que é feita em casa. Ah, é? Claro, cara. Dá um trabalho, dá um trabalho e a empregada é que faz, óbvio, né? Mas estrogonofe, com certeza, tu perguntava pra qualquer pobre. Batata palha em casa, porra. Claro, cara. Pô, mamãe faz lá em casa. Não, lá. Ela faz a batata frita bem fininha, mas não é a palha. Não, faz, tu rala como se fosse cenoura, mas entendeu? Eu acho que... Pega o ralador de queijo. Eu acho que rico não come isso aí. É, pois é. Então eu sou pobre, né, cara? Sou de pobre, gorduroso. Rico não come uma coisa chamada palha. Rico é magro, mas vamos fazer uma revelação aqui nesse programa, tá? Vamos fazer. Porque eu, cara, quando estudava... Pessoal, revelação do Porã. Israelita brasileiro, fui em vários bar mitzvah lá no Plaza São Rafael, que o prato era estrogonofe com batata palha. E é, mas bem, é que era barato. Há 20 anos, estrogonofe era coisa de rico. Era coisa de rico. Agora popularizou, né? Popularizou. Vai, Porazinho, então, vai. E outra coisa é o frango assado com farofa, né, gente? Pô, ou com polenta, né? Passar ali, vamos comprar. Como é que é a comida que tu televisão, bota, né? Bota naquelas massas, depois frita. Como é que é o nome daquilo? É parmegiana. Milanesa? Milanesa. Qualquer coisa milanesa é de pobre. Qualquer coisa milanesa. Pobre adora farinha, né? Sim. Aí, e fritura. Camarão a milanesa. Qualquer coisa. É, cara, milanesa. O pobre que não quer cozinhar no domingo, ele vai lá comprar um frango com farofa. Essa aí é certa, mano. Clássica então, também. Tá aí a dica, né? Fica a dica, o franguinho com farofa, tá estrogonofe. Off aí pro sábado. Espremer uma espinha. Tem uma espinha coisa que pobre sempre faz também, que é conversar com um amigo, cada um de um lado da rua. Ah, sim, gritando. Ô, né? E aí? Como é que foi ali, Antônio? Tudo certo lá? Não, vou aparecer lá detalhe, 3 horas tô lá. Ô, beleza, então tá bom. Que deu um da 6? Que não atravessa a rua, cara? Vai com aqui, tu queria dizer, pode dizer, eu tenho um texto pra ler aqui no ouvinte. Rapidamente, não vou te atrapalhar, amanhã estarei no College Rock na madrugada aqui em Porto Alegre, porém antes do College Rock tem NX Zero, Quem mais tem? Tem Strike. O Lelê vai estar discotecando, o Capu também, nossos colegas de Rádio Atlântico. Lelê é nosso Lelê colega. DJ da Atlântida. Não, Lelê agora é DJ. E aí, antes disso, cara, antes disso, estarei em Flores da Cunha, porque é de noite, né? Não, olha só, deixa eu só rapidamente uma correção. O Lelê já era DJ antes, parou e agora está voltando a ser DJ. Agora é DJ da Atlântica. O Lelê era DJ do Barbatana em Porto Alegre. Tu vai estar no Pepsi. Vai estar onde? E aí, antes do Pepsi on Stage, que eu vou estar às 2, 3 da manhã, eu estarei às 9 da noite no Astro, em Flores da Cunha, na entrega dos prêmios. O colégio faz um, né, faz filmes e aí entrega. É uma bela cerimônia, um belo É um Oscar lá de... É demais, cara. É um colégio estadual, cara. Flores da Cunha. É muito legal mesmo. É o Oscar, framboesa. Tá, olha só, cara, o nosso ouvinte Romeu Pires Filho de Imbituba manda o seguinte e-mail. Olá, galera do Pretinho, tenho acompanhado seus comentários sobre a baleia que encalhou e agora morreu. Litoral do Rio Grande do Sul. Moro em Imbituba, Santa Catarina, e minha cidade ostenta oficialmente o título de Capital Nacional da Baleia Franca, através de um decreto do governo federal. Nesta época do ano, as baleias francas visitam o litoral imbitubense, acompanhadas de filhotes, e podem ser vistas da praia ou através de passeios de barcos. Entre os meses de julho e agosto, já foram avistadas no nosso litoral mais de 30 baleias e elas aparecem na nossa região até o mês de novembro. É realmente um espetáculo da natureza. Quem já viu isso aí é demais. Em todo o litoral imbitubense, as baleias são protegidas por lei para preservar sua existência. Temos um porto em nossa cidade e as atividades do porto são executadas respeitando a presença das baleias. Eu sou integrante do projeto Baleia Franca e convido vocês do Pretinho para um passeio de barco, onde poderão ver as baleias a uma distância de 30 metros. Ou dependendo das baleias, até menos de 1 metro. Ah, para! Isso é real. Caso aceitem o convite. Pode levar pão. Cara, deixa eu ler o texto, por favor. Obrigado. Valeu, queridos. Caso aceitem o convite, me respondam pelo e-mail. Eu tenho 55 anos e, embora o público de vocês seja mais jovem, eu escuto o PB todos os dias e admiro o trabalho de vocês. Um grande abraço, Romeu Pires Filho, de Imbituba, Santa Catarina. Ô, Romeu, nós não temos uma faixa etária de preferência, entendeu? Nós queremos que todos nos ouçam, independente da idade, né? Até porque o Romeu, nós, né, pô? Mesmo não temos, assim, idade definida. Pô, mas que belo passeio isso aí, hein, cara? Deve ser. Belo passeio, né? Deve ser. Demais. Vamos nessa. As suecas lá em casa estão meio entediadas. Pô, mas as holandesas já foram embora? Eram holandesas. Ah, tá uma torre de Babel lá em casa. Tá bem, queridos, era isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência para com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Agora temos mais um querido cabelo no espaguete com o nosso querido Geiso, querendo fazer uma mudança. Vamos ouvir. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer fazer uma mudança radical. Engenheira Alessandra, boa tarde. Vocês fazem mudança, meu? Sim, a gente trabalha somente com mudanças. Somente mudança. Não, gostaria de fazer uma mudança, gostaria de fazer, tipo, a cotação dessa mudança, tá lá? Tá, mas a origem e o destino, a cidade... Não, Porto Alegre, meu. Sertório 14.200. É que assim, a mudança, quando é de bairro pra bairro, é a partir de R$1.800. Porque, tipo assim, meu, tem uma outra mudança, tá ligado? Que eu preciso fazer, meu. Mudança urgente, meu. Não é me incomodando, tá ligado? Olha a mudança. Uhum. Vocês fazem todo tipo de, qualquer tipo de mudança, meu. Sim, qualquer tipo de mudança. Tá. Não, eu gostaria de mudar, tipo, de sexo, tá ligado? Oi? Oi. Gostaria de mudar de sexo, falado. Gostaria de deixar de ser Geis e virar a Jennifer. Alô? Sonzeiro, hein? Quem você tá falando? É Pedro. Tudo bom, meu? Tô. Eu gostaria de, tipo, fazer uma mudança, falado. Gostaria de saber se vocês fazem todo ou qualquer tipo de mudança. Que tipo de mudança tu precisa? Não, mudança que vai mudar minha vida, falado. Ah. Mudanças dessa maneira, falado. Radicais, meu. Custam caro, meu. Quanto custa? Sim, meu. É, dependendo, a gente até nem cobra nada, viu? Não, meu, tu não tá levando a sério, tá ligado? Alô? Olha o que você tá falando, meu. com a Alessandra. Alessandra, tudo bom? Hoje é isso, meu? Falado? Oi? Falei contigo antes, né, meu? Sim. Em relação ali a uma mudança, né, meu? Gostaria de fazer na minha vida uma mudança, tipo... Lá, tipo, ia mudar tudo, falado? Tudo, meu. É, eu gostaria de saber, tipo, se ainda posso, falado? Nossa senhora! Alô, meu? Alô, meu? Tiroteio, meu? Oi? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não é que deu uns casos no telefone, eu falei, não deu interferência. Mas tá tudo bem contigo? Não se machucou, meu? Não me machuquei, pode ficar tranquilo. Então tá, meu. É que o senhor me preocupa com as pessoas, salado. Você tem um coração muito bom, salado. Eu gostaria muito que tu me ajudasse quanto a isso. Só um minuto. As necessidades de transportes de seus clientes. É Graneiro, boa tarde. Boa tarde, meu. Quem fala? É Elton. Ô Elson, tudo bom, meu? Tudo bom, cara. Tudo bem, meu. Que manda? Meu, eu gostaria de, tipo, fazer uma mudança, tá ligado? Nós somos especializados em mudança. Ai, que coisa boa, meu. É, mudanças residenciais, comerciais. Ô, meu, em relação à troca de sexo, meu. Não. Troca meu. De sexo, esse tipo de mudança, não fizemos. Ainda não, meu. Não. De podemos repente, ser o sabe, primeiro, então, meu. No futuro, a gente possa estar pensando nesse... Então, acho que eu vou ligar pra concorrência, né, meu? Depois os caras mudam. É, porque tem bastante gente fazendo aí esse tipo, clínicas especializadas, né, pra fazer esse tipo de mudança, né, mas ainda não chegou, né? Então é clínica, falado. Aham, a palavra é clínica. Vocês, então, tá legal, eu vou ligar pra concorrência, meu. Tá, dá uma ligada pra concorrência, pra clínica, de repente tu consiga, sim. Mas do contrário, tu precisar de... Tudo bom, meu, valeu, meu. Um abraço, uma boa tarde pra ti. Ah, que é isso?